cego, o olho que me fingia. Que fique muda a língua que me denuncia. Que um derrame paralise o pé que me persegue. Um câncer amplo de amor que me aponta. Entra até que o boneco de ventríloco quer interagir no que vai sonhar. Sem bracelete de condicional no calcanhar. Cadê o PROCON? A defesa do consumidor. Meu livre-arbítrio nunca funcionou. Não sonhei com lá da laje em fuga da Samaro. Com as coronhadas até o cérebro forma coágulo. Nem me chaco, grampa, fechadura do inimigo. Metralha toda a família, só poupar os filhos. Quis fazer direito sem ponto, no ouvido na prova. Sem alguém passando o gabarito com a resposta. Pra não ter doença ortopédica por dormir na calçada. Nem a sopa na caixa, longa vida reaproveitada. Hoje sonho com as obras de arte da família Lafer. Vai puta, não embaça, cadê o Portinari? Tô menor, Rossi Ciclopes com aparelho ótico. Puxa o gatilho, se sujar, cê sai logo. Seu sonho de academia brasileira de letra um dia. Vira som do urinário, sorri irrigando a bexiga com Lorenzetti queimado. No banho, no inverno, sonho em ser Oswald mandando o presidente pro inferno. Eu trocaria tiro com take de uso israelense. Fosse livre pra sonhar. Não rataria da mãe escolar os filhos do gerente. Fosse livre pra sonhar. Não venceria só com showbizes ou chuteira da penalty. Fosse livre pra sonhar. Faria andar no barro dos olhos do presidente. Fosse livre pra sonhar. A Blockbuster não aluga DVD pra você. O McDonald's não faz Big Mac pra você. O design da Ford não desenha pra você. O Hopi Hari não quer brincar com você. Do seu endereço as lojas Copagás não entrega. As cartas não chegam, o patrão não emprega. Quem sonhou com jantar no pote de margarina? Em servir café no copo de massa de tomate pra visita. Em ver a mãe presa no extra roubando cosmético. E ligar extorquendo o cartão telefônico do comércio. Que tal cê dando audiência pra novela das oito? Moscando na sofoca da bicha do Leão Lobo. E na classe um 4:06 sem banda larga. Acaba a aula sem abrir a página na internet. Discado uma biblioteca pública pra 3 milhões na zona suspico. Lenchando quem matou o vigia do Itaú. Vi minha mãe ouvindo seu Gomes no rádio AM. Sonhando que eu não fosse outra vítima dos PM. Mas com farmácia popular, fome zero, bolsa família. Meu destino é o setor de traumatologia. Respirando por aparelho, rival em quadra, tira em mim. Depois um bar em 15 minutos e joga pimbolinha. Que se o teste de gravidez der positivo, a mina sonha com alguém pra comprar seu filho. Não trocaria tiro com take de uso israelense. Fosse livre pra sonhar. Não rataria da mãe escolar os filhos do gerente. Fosse livre pra sonhar. Não venceria só com showbizes ou chuteira da penalty. Fosse livre pra sonhar. Faria andar no barro os olhos do presidente. Fosse livre pra sonhar. Vai você, fere o corpo, mas a mente na prisiona. A frase de Gandhi ecoa no som da sanfona. No repiquitim, bacavaquinho na quermesse. No palco improvisado, na rima do rap. Emociona meu povo rindo, mesmo na mira do acarruço. Já o seu com a queda da bolsa, corta os pulsos. Com o ABCDHUBNHNSP vira PC, CDPCRP. Sonho de rico é meu pivete, mijado na creche. Sem shampoo Johnson, hipogrose, já pele. Minha mulher de conjunto desbotado de moletom. Unha sem manicure, cabelo sem coleção. Essa é a química pra Yakuza, Camorra, PCC. Tria de chinês organiza Cija CV. Pra vai fazer grave magá, direção defensiva. 16 horas de curso de prevenção na polícia. Cada grama traficada no jardim. Me sinto vingado, vendo rico pra não morrer, matando filho usuário. O abismo social, pisquineão entre lagos. Pobre vê o Rubinho do telhado, elite do alambrado. No dia do desarmamento 9 de julho. Que eu não seja estatística na caçamba de entulho. Sem datiloscópico, indigente sonhando em ser exumado. Pra ter o nome na lápide e o retrato. Eu trocaria tiro com take de uso israelense. Fosse livre pra sonhar. Não rataria da mãe escolar os filhos do gerente. Fosse livre pra sonhar. Não venceria só com showbizes ou chuteira da penalty. Fosse